Para todos se alertar, se alertar. Veja aí o seu filho crescendo. Olha só, irmão, o que você tá perdendo. Infância do seu filho já passou. 18 anos, ele já se formou. Agora é assim, não faça como antigamente. Não seja como o seu pai, que não foi presente. De agora pra frente você vai ter que pensar em uma família de bem, formar e passar para o seu filho a esperança que não pode acontecer contigo. Uma família de bem você formou, uma nova geração concretizou. Então nasceu o seu filho como um pai presente, cresceu contigo. Veja aí o seu filho crescendo e no olhar a esperança foi nascendo. Ela foi nascendo. Se todos seguirem o seu exemplo, não haveria tanto sofrimento. Mais uma vez, vamos ter que tentar mudar o mundo e continuar para com certeza melhorar. Meu irmão, acredite em um mundo melhor que ainda existe. Faça sua parte, o seu filho agradece. Com certeza ele não esquece.